pela moda, vem pelo dinheiro. Mas vou jurar que faz parte do movimento. Se você não acredita, então é melhor tomar cuidado. Contra um sistema que um louco revoltado, sem querer tirar ou tentar passar por cima, direto das ruínas, artilharia pesada da rima. Tem que ter um proceder pra poder somariar. Revolução está na mente, então faça já. Na batida que estremece e faz o chão tremer, é tipo alta na área, bate o som do RAP. A ideia vem da mente, o conceito vem do gueto. Se você quer ter espaço, é melhor você ter respeito. Tipo os caras que critique de ser o revolução. Big Brother atrasalado, vive boicotando irmão. Não respeita nesse próprio e vem querendo me tirar. Só comédia do bom. Que se acha gangsta, então cala a boca, comédia, olha bem pra minha cara. Vacilão em seu passado, decepção de canalha. Um embalista que se mete, viaja, tira onda. Se trupica, não levanta, se vacila, perde a honra. Que te avisa, amigo, é e não te tira de embalo. Hip hop não é moda, não é disfarce pro otário. Paraquedas tá avisado, chegou a tua hora. O mesmo vento que te trouxe vai te levar embora. Sou a praga dos embalos, plantação do rap eu faço. Antes de você crescer, a gente corta seu espaço. Na zoeira eu racho os bicos, calco isso que meu palito chama sobe. Pelos frangos, vira cena de conflito, discussão e debate, duas horas de tchê. Vai ter que tomar um dessa pra aprender a se conter. Não adianta eu defender só um lado do hip hop. Eu defender a minha área só pra crescer o meu ibope. Se vejo sempre a mesma merda quando vou dar o meu rolê. Tira onda com os irmãos, então me diz aí pra quê? Na bomba atômica do gueto, eu sou tipo um reator. Foi nas ruas que consegui o meu curso superior. Sou formado em malandragem a nível de sobrevivência. Luto contra os modinha e tenho muita experiência. Não acredito, então escuta, porque eu tô falando sério. O din-din render no bolso tem que estar do lado certo. Vem de fé, qual que é? Tá difícil superar. Só que vive perto da violência, tá podendo te explicar. Metamorfose do girino que se transforma em um sapo. Se você não escuta, come mosca e não assimila meu recado. Conclusão: você não é burro, então para de viajar. Quer continuar puxando carroça ou dia pensa em mudar? Estudo, se informa, desprenda só a diversão. O futuro ser diferente tem que ter correria e ação. Muita gente se acomodada e não se cansa de esperar. Só bate sete palmas, minha boca vou fechar. Agora eu tô na correria, bem pior que o boy imagina. Vocês vão ter que me aguentar enquanto Deus me ilumina. É melhor tomar cuidado, os respeito é complicado. Aqui os loucos, revoltados. Sem dar mole pra comédia, os falador caem fracasso. É a união dos mineiros ocupando o espaço. É melhor tomar cuidado, os respeito é complicado. Aqui os loucos, revoltados. Sem dar mole pra comédia, os falador caem fracasso. É a união dos mineiros ocupando o espaço. Eu acho que essas mulheres que usam roupas vulgares, elas mancham as outras mulheres. Porque a mulher tem que se valorizar, tem que saber vestir pra ser sensual, não pra ser vulgar. Através da rima, eu represento tudo no clima, porque sou menina e não amélias como sina, pois a vida ensina e aprendi fazendo certo. E não acho em rapazes que sou mulher objeto. Represento grande parte das guerreiras de periferia. Estudo, trabalho e ainda faço poesia, como fala na rima. Toda loucura tem seu preço. Mulheres da cena, agora tira este cabresto. Flávia, anote o nome e não esqueça do que digo, pois machista comigo só vai estar fudido. Improviso sempre, não por ibope ou moda, sim por protesto, alegria e revolta. Porque esta é a proposta do hip hop no universo. Pra quem acha que é passar tempo, é melhor ficar esperto. É melhor tomar cuidado, sem respeito é complicado. Mulheres loucas, revoltadas. Sem dar mole pra comédia, os falador cai em fracasso. É a união das mineiras ocupando o espaço. É melhor tomar cuidado, sem respeito é complicado. Mulheres loucas, revoltadas. Sem dar mole pra comédia, os falador cai em fracasso. É a união das mineiras ocupando o espaço. Coisa bonita, na minha opinião, é pra mostrar. Eu já tô com 60 anos, eu não vou negar pra você. Eu olho, porque eu olhar não arranca pedaço. Tipinho só de festa, é claro que não vou dar brecha. É melhor se ligar nessa e parar com essa conversa. Hip hop não é isso, é o puro compromisso. Tá no sangue, tá na alma, por isso essa camisa visto. Sou envolvido até os ossos, por isso dizem que sou louco. Nessa batalha tenho a arma desta luta. Não corro, acreditem, não duvide, estamos prontos pro revite. A vitória é o nosso alvo, quem é guerreiro não desiste. A luta é cansativa, desgasta e desanima. Mas não dá pra tirar do sangue o que faz parte da nossa vida. Vamos devagar, mas sempre constante. O corpo é o objetivo, quem é forte então alcance. A vida não é o teatro, embora imita arte. Hip hop não é circo, nem lugar para os covardes. Fazedores de graça, paraquedas oportunistas. Quem o é já tá ligado que estão fora da nossa lista. Vê se tome consciência, corra conosco lado a lado. Quem é de atitude já copiou nosso recado. Optou pelo certo, escolheu o caminho correto. Não vai ficar dando soco em faca de ponta nem de prego. Ligado, ligeiro, desse jeito que eu vou. Se liga, meu povo, não seja mais um vapor. Seja forte, por favor, nessa luta um vencedor. A PRCDA muito agradece, obrigado. É melhor tomar cuidado, sem respeito é complicado. Aqui os loucos, loucos aloprados. Sem amor e pra comédia, os falador caem pra casa. É a união dos mineiros, ocupando o espaço. É melhor tomar cuidado, sem respeito é complicado. Aqui os loucos, loucos aloprados. Sem amor e pra comédia, os falador caem pra casa. É a união dos mineiros, ocupando o espaço. Pequeno, pode acreditar. Ainda bem que tem uns caras que não desistem.